FM líder da sua cidade. ZYD848, 93,5 estéreo até às 6 da tarde. Eu fique mais jovem no seu rádio. Sexta-feira tem um sucesso. No limiar de um novo ano, as esperanças renascem. Aumentam-se a vontade e a expectativa pela repetição do que de bom foi feito até aqui. De nossa parte, sentimos-nos felizes pelo cumprimento de nossa missão. A colaboração e o apoio do povo desta terra foram para nós motivos de indiscutível incentivo. Agradecemos sinceramente ao comércio, à indústria, às autoridades constituídas e a todos os moradores desta maravilhosa cidade. Desejamos também a todos muita paz e prosperidade em 1984. Mensagem das emissoras coligadas de Taubaté, Cacique e Itaipu.